Porque aquele que quiser achar sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por mim, achá-la. Jesus de Nazaré. Perdi a fé na fé que eu tinha, pra não perder minha fé. Perdi a fé na fé que eu tinha, pra não perder minha fé. Perdi a fé na fé que eu tinha. Era só o que me faltava pra poder abrir minha boca, dizer tudo que eu pensava. Esses dias eu fui ao culto, precisava uma palavra. Cheguei lá, cabisbaixo, saí de lá pior que eu tava. Eu tô cansado de ouvir duas horas de pregação, e no final das duas horas só me toca a ilustração. Eu quero é o evangelho, irmão, puro, simples, genuíno, que sai da boca dos mestres com a mesma fé que eu rimo. Teólogos, tu segue achar mensagem subliminar, vira disco ao contrário, que é pra ouvir o diabo falar. Só não consegue entender o que Jesus está ensinando, e não consegue ouvir a Deus nem quando ele tá gritando. Vem vários dizendo assim, tô cansado de ouvir. Melhor mudar a estratégia, irmão, que é pras portas se abrir. O véu do templo se rasgou, gigante desabava. Davi derrubou com a pedra e o profeta é com a palavra. Uns dizem que eu tenho som de ousadia, outros dizem espírito de rebeldia. Irmão, não vi nenhum dos dois na Bíblia. Então, deixa eu continuar minha correria. Lei contra o aborto, nós vemos nossos arautos junto um monte de pastor pra reivindicar no planalto. Mas a mim eles não enganam, é melhor descer do salto, porque eles nunca se uniram pra tirar o menor das fotos. Não precisamos de líderes conhecidos, precisamos de cristãos que não tenham tetos de vidro. Irmão, é fácil perceber quando Judas se entrega. É só você parar pra ver como ele olha pras moedas. Pra não perder minha fé, perdi a fé na fé que eu tinha. Pra não perder minha fé, perdi a fé na fé que eu tinha. Pra não perder minha fé, pra não perder minha fé, perdi a fé na fé que eu tinha. Dou graças a Deus por isso. Às vezes a gente crê nos templos mais do que tem fé em Cristo. Nada edificado em homens, tudo edificado em Cristo. Agora deu pra eu perceber que eu não vim pra agradar ministro. Mas se você for questionar, eles te coíbem, porque pra pensar não se paga, por isso proíbem. As irmãzinhas que descem do morro todo dia a pé, se trocar de vida com eles, apostatam da fé. Eles dizem estão prontos pra batalha espiritual, mas porque eles só fazem retiro no carnaval. Nossos jovens são fortes e a igreja é consagrada. Mas se o diabo sai pra matar, eles batem retirada. Por falta do poder de Deus, eles fogem da luta. A igreja comprou um sítio pro carnaval sem culpa. Fantasiados de profeta no ritual patético, e bem de longe vão dizer que é ato profético. Levanta sua mão e declara que o Brasil é de Jesus. Eu não tenho nada contra retiro de carnaval, irmão. Na moral, acho que o diabo também não. É, mas nosso retiro foi muito espiritual. Agora é só voltar pra casa pra poder ler o jornal. Irmão, da onde Jesus me tirou, não foi pra ficar brincando de profeta, nem de dar paz do Senhor. Quem mais foi perdoado, ama mais, diz que não é. Mostra sua fé sem obra, que minhas obras te mostram minha fé. Cê acha que pregar no carnaval é chapa quente? Pior missão que eu recebi foi ter que evangelizar crente. Pra salvar minha consciência do clube das mentirinhas, tive que salvar minha fé, perdendo a fé na fé que eu tinha. Pra não perder minha fé, perdi a fé na fé que eu tinha. Pra não perder minha fé, pra não perder minha fé, pra não perder minha fé. Fala-se muito em renúncia, mas quantos estão dispostos a renunciar à falsa fé e encontrar a verdadeira fé em Jesus Cristo de Nazaré? No genuíno evangelho, nas doutrinas dos apóstolos, na pregação da cruz. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, intrepidez, coragem, ousadia. Minhas rimas ressuscitam os profetas que viveram antes de nós, para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, para que os santos homens e mulheres de Deus, espalhados sobre a terra, saibam que não estão sozinhos. Ainda existem 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Perdi a fé na fé que eu tinha, pra salvar minha fé.